além da rima. Vai, segura, Rana, neguinho. Os moleques chegou, fruto da semente que o espaço rap plantou no gueto. Fotografia, piada e sem caô, montando um arsenal na mente dos burro, negou, meio louco. Deixa o sábio confuso, raciocínio sempre em uso, suburbano cafuso. Yeah, oh, quem é choque, minha mente era vazia. Sou clássico e direto como facção, sem anestesia. Não foi vendo novela, Ting nasceu minha rebeldia. Ainda real na era digital, e quem diria? Mas dia menos dia e nós na correria. Meu diploma é de rua, mas tem quem pra teu de engenharia. E os picos chios, vagabundo pira. BC1 fez a batida e nós juntamos poesia e gíria. Rime batida, respiração e coração. Dá bem no resto, sente a febre que os meninos aqui estão. Falaram demais e esqueceram de fazer. Então nós faz e age com a vontade de vencer, nego. Chegamos no sapato como crioulo chegou. Mandamos ideia reta pra nego ver que não é caô. Prezamos trampo, mandamos pela saco. Se puder, metemos o pé na porta de quem desacreditou. Nós só pancada na testa, tipo grafite do Celção. E os moleque do interior tão a milhão. E vão sempre teve, monstrão, somos eles. Chavão pela vivência, porque nós não vive de aparência. Essência de quebrada, aprendi a não falar demais e se fazer. Porque quem é não fala, simplesmente faz. Virar o jogo é nossa missão. Se preocupa, não te isola e sabe bem como nós faz. Direto nas ideias, sem perder os ideais. Junção da função, viver e vivão, fique racionais. Os moleque é foda. Né?